ainda há mais capacidade de sacrifícios em termos de... Quais são os limites para os sacrifícios que os portugueses podem fazer? Se há margem, no seu entender, se é admissível aumentar impostos outra vez? Qual é a sua perspectiva sobre essa questão? Eu acho que os portugueses, eu não posso dizer nem avaliar se os portugueses têm margem para mais sacrifícios, não é? Que são respostas individuais. Nós, às vezes, avaliando pela nossa vida privada, não é? Sim. Nunca sabemos até onde podemos ir. As coisas acontecem e... Aliás, ouvimos hoje de manhã, não é? Duas pessoas, uma com problemas de saúde graves e outra que lhe causam incapacidade. Sim. E outra com problemas de mobilidade também graves e que se intitulam elas próprias sobreviventes. Mas admite soluções económicas e fiscais? Eu não trabalho com base em cenários. Eu acho é que as causas que eu promovo são sempre no sentido de criar as condições para o exercício de direitos humanos das pessoas. E, portanto, quando as pessoas são demasiado pressionadas, ficam sem condições para esse exercício no contexto dos nossos comparadores, não é? Porque nós inserimos-nos na União Europeia, vivemos num quadro que é um quadro de reconhecimento e de inscrição da importância dos direitos humanos em todas as nossas políticas e, portanto, isso deve ser tido sempre em conta. Agora, há pessoas e há políticas para ajudar as pessoas e tudo depende do equilíbrio entre o que se pede às pessoas e aquilo que se pode dar para apoiar ou para prevenir efeitos adversos. Muito bem. Doutora, obrigado, está bem? De nada. E com o desemprego tão alto, a questão do desemprego vai ser o foco principal? Sim, o desemprego é uma coisa que nos tem que amargurar muito, porque é através do trabalho que as pessoas ganham a sua dignidade, não é? Então, é a partir do trabalho que as pessoas são donas delas próprias ou não. A curto prazo, prevê está otimista em relação à retoma económica? Eu estou otimista em relação à capacidade de criação de emprego em Portugal, não só através do funcionamento da economia, como também através da economia tradicional, a chamada economia privada, como através da economia social, que é uma das minhas bandeiras.